costa, da 10 para a curva direita, Atwood, descendo a nossa direita. Correto, cortejamento, chama para o acionamento, porta 4. Vai chamar o 270. Bora, a nave chegando. Solo Salvador, ambiente 6740, lembra que foi. 6740, bom dia, prossiga na Alfa, chegando novamente da Taxi Swift. Alfa, camarada de 6740. Salvador, Guardião 02. Segunda, Guardião. Estamos aqui na região de Tinta. Quando for possível, nós gostaríamos de seguir aqui por pegando Fazenda Grande, Cajazeiras e indo para o Seguro Suburbo. Ok, tá visual com azul? Afirmo. Após o tráfego, a retaguarda do mesmo está livre, cruzamento do campo, reporte cruzando. Reportar cruzando, agradeço, Guardião 02. Bom, 977, pushback, acionamento. Uno 777 está autorizado por acionamento no 5, chama para o táxi. Voltaremos. Web 5728, não escuta para a copa? Escuta, prossiga. Web 5728, autorizado para Aracaju, nível 350, pela Upper Whisky 58. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Cuca, transição Caju. Transponder é o 5540, controle 119 decimal 35. E a saída seria Cuca Caju? Afirmo, destino Recife, subida Cuca Caju. 5540, decolando da 10, 58. O Caracaju é saída, 4,119. Muito obrigado. Correto, Web 5728, chama para acionamento, qual a posição? Estamos no 09. Ok, chama para o posto. Acho que é Juliette, 6740. É 740, observe o Boeing da Gol puxando no portão 5. Assim que ele tiver concluído o pushback, ingresse via Juliette para o portão 02. Após o Gol, ingresse para o 02, 6740. Fazenda Grande e Casa Verde. Ok, Guardião 02, transfira controle 1935, Guardião 02, vamos lá. Controle Salvador 1935, Guardião 02. Prossiga, Guardião 02. Decolou de Salvador, foi tomado de frente, agora está integrando aqui o setor de Fazenda Grande, Cajazeiras, seguindo patrulhamento na escuta permanente, 510, Guardião 02. Sente, Guardião 02, mantém as condições visuais, 510. Condições visuais, 510, Guardião 02. Por licença, 9-3. Salvador, bom dia, azul 4060, escrova na porta. 4060, bom dia, prossiga na Alfa, chame antes da Taxi Juliette. Prossegue na Alfa, chama antes da Juliette, azul 4060. Tantri 1, 91, I have here 380. Do you request 340 to Galeão? Confirm. Yes, I do. 3191. Ok, stand by, gentlemen. Tá, Romeu Lima, reparte na rotatória. Pode confirmar, papá Romeu Lima, cara. Reparte na rotatória. Papá Romeu. Papá, papá Romeu Lima. Vai reportar na rotatória, Romeu Lima. Ataque de voo 977. Sim, 124. A bordo, 2 horas e 20 autonomia, o tempo. O gol no 777 está livre, o táxi seguindo, observando o azul para ingressar no pátio principal. Após táxi Índia e Alfa, não pode esperar a troca para 108.6 para a decolagem, que é NH-1012 agora. Ok, pode passar e cruzar o táxi. E aí, já vou no centro. Prossiga, Golf Romeo Bravo. Mike, é com aquilo confirme, tá pronto para decolagem? Reporte pronto para decolagem, então. Decolagem, o vento 130 graus, uma dúzia de nós, vai que é aquilo. Informa se você está mantendo Golf Romeo Bravo. No 270, livre puxa acionamento, chame táxi, altímetro 012. Vai chamar para o táxi 012. Decolado agora 52, curva esquerda, cruzamento do campo no imediato, reporte, cruzando o campo. Quilo, gente. 10-3-1-9-1, ready to copy? Ready to copy, 10-3-1-9-1, clear to Galeão, flight level 340, the first airway upper Zulu 10. Take off runway 10, to right turn, dial departure, after fly direct to Lida and Brigi positions. Transponder 5527 and departure control frequency 119.35. Repeat, please. Muito bom dia, eu triplo Papá Romeu Lima, já desova o campo. Sente, mantenha no corredor 1500 pés, aporta no Través de Paris, Vitor Indo Vilhete. Eu venho a 3527, que é o ok, call me again when I'm ready for push and start, 10-3-1-9-1. 3-1-9-1, ready. Please confirm, are you ready now to push back? Yes, push back and start up to ready, 10-3-1-9-1. Ok, so clear to start up, call me ready for taxi, QNH 1012. Call ready for taxi, 10-3-1-9-1. Mike Echo Kilo, mantém as condições visuais, 1000 pés no corredor forte. Reporte 20 milhas fora. Reportar a 20 milhas. Zero, India Alpha, no ponto de espera, torre 18.6, ajuste 1-0, no 2, bom voo. India Alpha, 18.6, bom trabalho. Goma 777, contato radar, suba para nível de voo 320, saída da El. 320 da El, 1977. Papatango, Vitor Indo Juliette, informa o tráfego 10 horas, 5 milhas, rumo oeste, mantendo 1500 pés, é um Papa Alfa 34. E o tráfego, Vitor Indo Juliette? Papatango, Romeu Charlie X-Ray, informa o tráfego 3 horas, a 4.7 milhas, mantendo 1500 pés, na proa de Través Paris. Decolagem, 2, 7. Zulu 270 ao 59, 1935. 1935. Controle Salvador, eu vou no 270, bom dia. Gono 270, contato radar, sua para nível de voo 360, saída Arbor. 360, Arbor, Gono 270. Controle, bom dia, passaria do 2230. Passaria do 2230, sendo identificação, desce nível de voo 050, chegada a mão. Identificou, desce ao 050, solicite se possível, pode chamar da presença. Direto a mão. Autorizado a mão, passarei 2230. Para ingresso no Interlagos, Vitorinho de Juliette. Vitorinho de Juliette, faça uma espera. Faça uma óbita pela esquerda. 360 pela esquerda, Vitorinho de Juliette. Country 191, 226 on board, proximity Guarulhos, with 3 hours, 23 minutes, right tank. Repeat please, person on board. 226, 226. 226, okay. Taxi approved main apron in the now from Cedar Road, point 1810, call tower frequency 118, small 6, Greenwich 1012. April, India, Alpha, Road Point 10, Tower 18, Small 60, Good Day, 3199. O meu Charlie X-Ray, que é minha torre 118, Small 6. Salvador, bom dia, Papatão, com o meu Charlie X-Ray. O meu Charlie X-Ray, livre sinal no 7, reporte 3 mil. Gono 777, chame Recife, 13325, alterno 1251. 13325, 1251, 1757. Alô. Salvador, 722, com base, 730, Tax. Mike Echo Kilo, informa a chamada do povo. Papá Romeu, Mike Echo Kilo na escuta do controle? Na escuta, já. Informa a chamada do pouso. Controle Salvador, bom dia, da 3604, passando para a bola, nível 1270, que é para o 3604. 3604, acionando identificação, desce no nível de voo 050 na chegada a mais. Qual é esse contato? Qual é o nível de voo? 050, então 3604. Para o 050, 04, negativo, número 2 na aproximação. Controle, o Mike Echo Kilo, do Maracaju, em 1559. Mike Echo Kilo, ciente, frequência livre para coordenação. Ao passar limite da terminal, chame Aracaju 1203. Ok, conde Aracaju 1203, Mike Echo Kilo. Boa tarde. Joga o campo, vista linda de leve. Joga o campo, vista linda de leve. Vista linda de leve, chama a torre 118, décima meia. 18 meia, grato, bom dia. Alfa Romeo. Desça para 1.500 pés, na proa da rotatória, reforço rotatória. O meu Alex Ray livre pouso no 7, 110 como duro. Fim de Alfa, 18 minutos, pode parar com a torre, ajuste 1-0-1-2. Bom, como repetindo a frequência da torre, 1-8-6, quando lá. Gol 1270, chame Recife 1260, alterno 1288. 260, 228. São 3216, chame identificação, desce pro nível de voo 060, vai chegar na Mari. Confirmando o trip 5490, chamou? Chamei. Nós temos informação de novo. Dois. Eu tô pela 2, o 2 é no 0, tá ok? Quanto? Ok, 200 Petrolina, aprovado. Decolado no 0 com a esquerda, no perfil da Momo, Cóquibo, após voar direto Petrolina. 5550 transponder, controle da PL 119.35. Faço 180 e libere na Quebec. Código. E depois irá. 0 e. Controle 119. Confere, chame quando prepara o push acionar. Vitor Índia Juliette, pista livre, 120 graus, coma 2, já está autorizado. Livre pouso, Júlio. Avião negro, mantém as condições visuais, sem ciência dos corredores de Salvador. Mantenha o corredor forte, forte para ingressar no Interlagos. Tudo bem. Web 5728 autorizada, linha de decolar pista 10, 120 graus com 14 nós. Livre a linha de decolar, boa 728. Aero departure. Landry 191, radar contact on takeoff. Land flight level 340. Aero departure. Claro, vai te levar o 340, dial de pátria, return 31, dá nenhuma. Passarei do 2230, desça para 3.000 pés, ajuste 1-0-1-2, autorizado ILS, reposto estabilizado. S3000 1012, a portaria estabilizada, S3210.3230. Portaria 2230, informa a velocidade indicada. 2199. Tem condições de manter até Duna? Afirma. Mantenha. TAN 3604, informa indicada. 2500. Gente, reduza para 2209, na 3604. Gol no 754, desça para o nível de voo 070, chegada a margem. 070 na margem. Golf Bravo Romeo, chame a torre 118, decimal 6. Golf Romeo Bravo, na torre 118, decimal 6. Boa tarde. Alô, Salvador Abjet, mensagem 4, no portão 2, a informação pela autorização Guarulhos. Informação no 7, suporta 4 milhas da cabeceira. Aqui, o Golfo Romeo Bravo encontrará 4 milhas da cabeceira. Boa Elefa, inicialmente. Gente, bora Elefa 5, mensagem 4. Controle de Salvador, é o 5728 da web decolou. 5728, contato radar, subiu para nível de voo 350, saída PUCA. Saída PUCA, subindo a 350, 5728. Passaria do 2230, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 2. Desce para 2000 no 0 no 2, passaria do 2230. Salvador, Lascar, Objeto 6721, na sua identificação, desce no nível de voo 080, chegada a mais. Vou dar o lugar na mais. Na 3604, desce para 3000 pés, ajuste no 0 no 2. É 3000 por 2, na 3604. Avião negro, check seu transponder. Avião negro, ident. Juliette, Quebec, Kilo, prossiga. Autorizado no décimo táxi.